Sato Salim. A nave ia subindo, a nave ia descendo, o coro da comendo, a galera na praça. Zoeira, som de carro e cachaça. A nave ia subindo, a nave ia descendo, o coro da comendo, a galera na praça. Zoeira, som de carro e cachaça. Hoje vai pegar fogo, o trem vai ferver. E o gelo, por favor, não esquece. Hoje é dia de comemorar. Vai rolar o ciro aqui também. Hoje pau, o bicho vai pegar. Até o sol. Olha, tá torando o bicho. Tá tocando aquele hit. Tome toda cerveja pra dentro. Conte aqui pra fazer o movimento. Descendo o couro, tá comendo a galera na braça. Zoeira, som de carro e cachaça. Alô, meu parceiro, assumir. Chega mais. A novinha subindo, a novinha descendo, couro tá comendo a galera na praça. Zoeira, som de carro e cachaça. A novinha subindo, a novinha descendo, couro tá comendo a galera na praça. Zoeira, som de carro. E hoje tem jamizê pros amigos levar o isopor. Hoje vai pegar fogo, o trem vai perder. E o gelo, por favor. Hoje é dia de comemorar. Vai rolar siroque também, hoje pau, o bicho vai pegar. Até o sol. Ei, paredão, tá rolando o piso. Tá rolando aquele hit. Tome. Pra fazer o movimento. Tá rolando aquele hit. Tome, cerveja pra dentro. A novinha descendo, o couro tá comendo a galera na praça. Zoeira, som de carro. A novinha subindo, a novinha descendo, o couro tá comendo a galera na praça. Zoeira, som de carro. E a novinha, o couro na praça. Zoeira, som de carro. E a novinha subindo, a novinha descendo, o couro tá comendo a galera na praça. Zoeira, som de carro. A novinha descendo, o couro tá comendo a galera.